Olha lá, próxima música é o Baile Espacial. Quero dedicar aí a um grande amigo nosso que morreu esse ano, Leonard Nimoy. Vida longa e próspera a todos. Yeah. Agradecer a todo mundo que veio, agradecer o pessoal da organização. Queria agradecer o Papa Francisco, aí, que está falando. Todas as bandas aí que vieram tocar, a gente sabe dar trabalho, compor, ensaiar. Vim tocar na chuva, é. A gente já veio em o pessoal do DCE. Pessoal da rádio também. Falar aí pra gente rolar um pouco, Juli. Que o pessoal do Jabá tá pro samba. Essa próxima é a última. Ela chama Outside. E eu queria agradecer realmente, coração, a presença de todo mundo. Peraí. Pura! Pra gente brincar!